Acre ligou. Com o piloto lá da área voltou. Com cadete vermelho pra cá de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Com uma 9mm embaixo da blusa. Aí, neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puto é grande, o pilantra acordou manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem e ainda era menor. Agora faz o peito e troca de vai pó. Vai vendo, esses papos me incomoda. Se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já já, me processa tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tomei esse fulano, não tem pago, tem pum. Vou ter que assinar um 121. Aconheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti o calafrio. E não era do vento, não era do frio. Acento de conta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. É, lealdade é o que todo preso tenta. Conseguia paz de forma violenta. Se o salafrário sacaneia alguém, leva ponto na cara igual fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. A maioria se deixou envolver. Por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. Dois a dois considerados, passaram a discutir. Mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicida, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser negro pelo telefone. Ratatata. Caviar e champanhe, Fleury foi almoçar que se foda minha mãe. Cachorros assassino, gás acrimogênio. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um bode usado ao bombril. Cadê? Quadro que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatata. Sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruxo no Salmo 23. Se padre, se repórter, se ala, se socorro. Vai ter, vai ver na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio. Não sente pena, sou ódio e ri como a hiena. Ratataká, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de um detento. Malandragem de verdade é viver. Mas se você tá no jogo, procure ser o mais certo possível.